Tá ao vivo isso aí? Tá ao vivo? Ao vivo? Tá ao vivo aí, rapaziada? Ao vivo! Vocês já viram que tem surpresa aí! Saudações alviverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatso! Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Hoje tem novidade. Hoje tem uma entrevista, hoje tem um convidado. Hoje a gente vai apresentar para vocês uma personalidade de internet, uma pessoa que dedica seu tempo, que faz um pedacinho de sua vida para dedica um pedacinho de sua vida para melhorar o Palmeiras, para colaborar com o Palmeiras de alguma forma. Eu vou apresentar aqui para vocês. Olha ele aí. Nosso amigo Clene José. Desmuta aí, meu. Tá me ouvindo aí, Clene? Belezinha, galera. Tô ouvindo. Beleza. Beleza, um prazer estar aqui falando com você. É um prazer estar aqui Prazer recebendo todo meu. você e divulgando, cara, o seu trabalho. O objetivo principal, Clene, da gente estar fazendo isso aqui, além de fazer mais pessoas conhecerem o seu trabalho, que já é um puta de um sucesso, é também fazer com que mais pessoas se interessem por pessoas como você, que fazem, sabe, pega um pedacinho da tua vida e sabe, o que que eu posso fazer para ajudar o Palmeiras? Então, eu queria te dar os parabéns pelo trabalho que você faz Valeu. e queria que você se apresentasse, falasse seu nome, né, Clene José, aonde você mora, vamos lá, onde você mora? Vamos lá, meu nome é Clênio José, nome um pouco diferente aí, né? Mas para quem conhece, vai conhecer só eu, vai quando falar de Clênio, vai lembrar só de mim, né? Esse que é o diferencial. Sou aqui do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Tenho 27 anos. E resolvi aí fazer esse trabalho aí para poder se podia colaborar um pouco com o Palmeiras aí voluntariamente, né? Beleza, tô tentando colocar tua arroba aqui agora sim, ó, tá vendo? Agora ficou mais legal aqui, ó. Pra quem não conhece, Roubei a CEP é o perfil do Clene no Twitter. E é um perfil que se dedica a alertar as pessoas sobre o que o árbitro do próximo jogo do Palmeiras, ou enfim, qualquer árbitro que venha pra mídia de alguma forma. Aí você lembra, ah, esse juiz aqui já fez tal, tal e tal coisa com o Palmeiras. Roubam demais do Exatamente. Palmeiras, né, Clene? Olha, um trabalho que a gente não gostaria de fazer, né? Não, acho que não, é uma página que não gostaria que não existisse, que o futebol tinha que ser tudo resolvido dentro de campo. Mas infelizmente o que vem ocorrendo aí nos últimos anos causou uma indignação, que eu falei, nossa, tem que fazer alguma coisa, porque ainda mais que hoje em dia com as redes sociais a gente ouve falar muito de mimimi, mimimi, mimimi. Só que nós palmeirenses não sabemos o quanto que nós temos sofrido com esse fator extra-campo, esse fator de arbitragem no longo dos anos. E na minha opinião, esses últimos 2 anos aí, sem lembrar o brasileiro de 2016 também, né? Que também foi uma tragédia em termos de arbitragem, só que lá o título acobertou um pouco, né? Tudo que fizeram contra o Palmeiras. Mas esse ano de 2017 e esse ano de 2018, absurdos têm acontecido, que eu penso o seguinte, que não adianta a gente ter a torcida engajada, as contas do clube em dia, um dos melhores estádios do mundo, um dos melhores elencos da América, sendo que não está sendo decidido dentro de campo o futebol. E a gente tenta expor um pouco isso para a galera ficar ciente, né? Para a gente tentar não sofrer mais com isso no futuro. Vamos lembrar um pouco uma sequência de campeonatos, sequência recente, que o Palmeiras foi eliminado pela arbitragem. Então você mencionou o Brasileiro de 2017, e eu acho que ainda está fresco na memória de todo mundo, né, Kleine? Aquela operação casada que teve quando o Palmeiras... Na verdade, né, na minha opinião, começou tudo no Brasileiro de 2016, que concorremos direto com o Flamengo, né? E naquele campeonato a gente foi absurdamente, principalmente no primeiro turno do campeonato, fomos prejudicados pelo apito, né? Lembro contra a Ponte Preta, lembro do jogo contra o próprio Flamengo mesmo, que o famoso Delso, caralho ruim, não deu um pênalti claro. Lembro no jogo do retorno decisivo contra o Flamengo lá, inverteram um lateral lá, um lateral claríssimo, que a bola nem tinha saído e saiu o gol do Flamengo. E a mídia, inclusive grande parte do problema disso tudo, tem, na minha opinião, tem sido a mídia, né? Que tem acobertado muitos problemas e só que no Brasileiro de 2016 tudo ficou camuflado, que mesmo com todas essas adversidades a gente levou o título. Mas o Brasileiro 2017, além dessa operação casada aí que houve, né? Eu acho que teve um conjunto de fatores, um jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, em Minas Gerais, não marcaram dois pênaltis a nosso favor. Logo em sequência, a gente enfrentamos o Santos na Vila Belmiro, que também fomos absurdamente prejudicados, tanto no gol do Santos, tanto num pênalti não marcado em cima do Dracena. E, além de, sem citar o adversário direto, né, o time que a gente fala do sistema, que teve até um gol de mão absurdo marcado num jogo que certamente não ia levar os três pontos, um time que estava disputando para não cair e dentro de casa. E sem falar na operação casada, que na minha opinião foi tripla, né? No jogo contra o Cruzeiro, que nos iria dar a possibilidade de dependermos apenas de nós. Gol de cabeça do Borja, né? O gol de cabeça do Borja lá. Muitos citam ainda um pênalti que não deram em cima do Keno. Eu até desconsidero esse lance, porque o gol de cabeça do Borja, na minha opinião, é absurdamente anulado, né? Absurdamente. Aí fomos para Itaquera, já com... Que, na minha opinião, o futebol, um fator predominante no futebol é o time estar com uma moral elevada, né? Estar com a confiança em dia. E aquela sequência do jogo contra o Cruzeiro já serviu para dar uma baixada na moral, na confiança do time. Foi naquele dia que o Neto deu um xilique na televisão, né? Que não vai dar! Que eles estavam cagando de medo do Palmeiras. Antes do jogo, o Corinthians havia jogado no domingo, que vale frisar também que no jogo do domingo, contra a Ponte Preta, o Corinthians perdeu o jogo. O Jô, centroavante do Corinthians, então o artilheiro do campeonato também, deu uma entrada criminosa no zagueiro da Ponte Preta, que era passível para expulsão direta. O juiz não deu nem amarelo, que suspenderia o atacante, e consequentemente, a juizada fica com medo, né? De não sei se é medo ou se é má intenção mesmo, né? Começou já no domingo, na minha opinião. E não deu amarelo pro Jô, assim habilitando ele pro confronto direto com o Palmeiras. Na segunda-feira, no período da tarde, o Neto fez toda aquela cena lá, botou pressão em cima do Corinthians, das arbitragens. E à noite aconteceu a operação contra nós, né? Contra o Cruzeiro. E no domingo, novamente, Itaquera. Nossa moral já foi um pouco abalada, né? Devido ao empate em casa contra o Cruzeiro, que deveria ter sido três pontos certos. Isso que nós não estamos citando, os pontos perdidos para trás, né? Teve gol de mão do adversário, nós fomos roubados. Eu tô falando só de roubos absurdos. Mas não tô então, Plenio, você tem que começar a falar o nome dos caras. Você tá falando todos os roubos aí, mas o mais importante, né? A gente tem que falar quem são esses juízes. Porque a gente tem que expor esses caras. Acho que essa, inclusive, deve ser uma das razões do seu trabalho, né? Exatamente. É, lembra que... Vou puxar aqui no computador. É... Quanto ao Cruzeiro, por exemplo, eu vou até retweetar aqui na minha página o jogo que eu falo contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, a gente tem sofrido com basicamente um juiz. Esse juiz tem envolvido em várias partidas contra o Cruzeiro e ele tem participado bastante. Na partida que eu cito contra o Cruzeiro, no primeiro turno de 2017, onde teve dois pênaltis claros, um em cima do Roger Guedes, outro em cima do Mina, foi o Péricles Batsols. É ele que fez a operação lá em Minas Gerais. E, em sequência, um outro jogo que me marcou muito no Brasileiro 2017, lá contra o Santos, na minha opinião, é um dos árbitros mais mal intencionados do futebol brasileiro, né? Ele é o árbitro que foi selecionado, inclusive, aí, ele, como prêmio, né, de ser um dos mais mal intencionados, foi selecionado para participar do Mundial de Clubes, né? E ele, consequentemente, ele trabalhou no VAR também na final da Copa do Brasil. Possivelmente ele que inventou aquele pênalti pro time do sistema na final, aquele pênalti absurdo. Até tenho curiosidade se o árbitro da partida adotou o mesmo critério que o árbitro da final do Paulista, né? Se perguntou pro Ralf se tinha sido pênalti. Será que o Ralf falou que não foi pênalti? Então, nesse jogo do Paulista, foi nesse jogo que você deu um soco na mesa e falou, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, né? É, então, a gente tava contando a história do Brasileiro 2017 aí. Na verdade, a indignação já... alguma coisa eu pensava comigo, alguma coisa tinha que ser feita, já pela indignação do Campeonato Brasileiro de 2017. Que já viemos nessa sequência aí, com o Péricles Batsols, depois o Wilton Pereira Sampaio, que é o árbitro que foi selecionado para o Mundial de Clubes, que na minha opinião que é o pior árbitro, junto ao lado do Delso ali, que é o árbitro que deu aquele pênalti 1,5 metro fora da área lá. Na minha opinião, os dois são árbitros ridículos, que tinha que ser expressamente proibidos de apitar jogos do Palmeiras, né? É, a indignação começou no Brasileiro 2017. E, infelizmente, lá fomos, na minha opinião, perdemos o título muito pela arbitragem. No clássico decisivo lá, dois lances primordiais que a arbitragem, dois gols do adversário, primordiais que foi a arbitragem, teve participação direta, que na minha opinião, no gol impedido do Romero, que não há nem discussão, e o pênalti que deram para eles, né, que inclusive sofrido pelo Jô, que não deveria nem estar naquela partida, e convertido por ele mesmo, pelo Jô. Sendo que a gente foi averiguar esse mesmo árbitro que deu o pênalti pro Corinthians, o Anderson Daronco, que na minha opinião, até então, era um dos árbitros que... poderia ser um dos melhores árbitros do Brasil, mas aí eu fui analisar aquele árbitro em outros jogos. Identifiquei um jogo dele, Palmeiras e Fluminense, também colocamos na nossa página. O jogador do Fluminense deu um pontapé no Dudu, ele não marcou pênalti dentro da área, um pênalti claro. Depois eu achei um outro jogo, Corinthians e Fluminense e Itaquera, onde o jogador do Fluminense é agarrado pelo jogador do Corinthians, muito pior do que aconteceu com o Jô, e ele também não marcou pênalti para o Fluminense. Porém, quando o lance aconteceu na área do Corinthians para favor do Corinthians, ele marcou o pênalti. Então, a gente, fazendo essas análises, a gente consegue determinar qual que é o critério do árbitro, né? Porque às vezes, aquilo para um é pênalti, para o outro não é. Então, para a gente analisar um árbitro, a gente tem que ver o critério dele. E o critério do Anderson Daronco, aparentemente, é se é a favor do Corinthians, é pênalti. Se é contra o Corinthians, não é pênalti. Foi exatamente o que ocorreu naquele fatídico jogo do Brasileiro de 2017. Onde a nossa indignação já foi no limite. Porém, a gente não teve essa ideia ainda de começar alguma coisa, né? Só deu aquela esparejada de dezembro. Aí veio o Paulista. É, aí que o bicho pegou, né? Ah, aquele Campeonato Paulista, a indignação foi, pra mim, um dos Onde maiores absurdos da história. Onde que você assistiu o jogo? Aí eu falei, alguma coisa tem que ser feita, né? Kleine. Tem que expor esses caras. A gente temos que passar, mostrar pra galera, mostrar... Pô, o objetivo é mostrar pro palmeirense que às vezes muita gente, na imprensa, as pessoas acobertam, na imprensa eles não mostram a verdade, né? É muito... Eu ouvi profissionais da imprensa, né? Torcedores da imprensa falar que em mimimi... Naquela final do Paulista teve no mínimo 4 lances, sem falar do primeiro jogo, né? Que no primeiro jogo do Paulista na casa de Itaquera lá, o Borja e o Willian saiu na cara do gol para fazer um gol lá e o Bandeirinha inventou um impedimento lá. Absurdo, inclusive que a transmissão ocultou o impedimento, né? A gente foi descobrir o lance apenas 2 dias após o jogo. E no jogo na nossa casa, em pleno Allianz Parque, teve 4 lances polêmicos, na minha opinião. Dois deles eu acho que dá para se discutir se foi pênalti ou não foi pênalti, sendo bem, bem coeso na situação. Mas não, foi pênalti. 4 lances polêmicos, todos os 4 a decisão foi a favor de um dos times. Não, foi pênalti claramente em cima do Dudu, né? Não tem dúvida que foi pênalti em cima do Dudu. Para mim, o pênalti do Dudu é indiscutível. Inclusive, aquela... Não gosto muito de citar nomes, hoje a indignação com a imprensa, que eu acho que tinha que ter um repórter, um canal para rebater a imprensa também. Porque hoje eu estava assistindo um programa e a ex-setorista... que trabalhava ali no Palmeiras, né? Que todo mundo sabe o passado dela, que é corintiano, e que sempre trabalhou ali com ironias no Palmeiras, né? Hoje eu estava vendo na televisão ela defendendo que foi pênalti no Ralf na final da Copa do Brasil. Estranheza minha é que ela foi uma das que defendeu que não foi pênalti no Dudu. Para mim, um pênalti muito claro. Ah, mas aí a gente precisa ter um perfil realmente para cada setor, acho que até mais. A gente tem perfis muito legais, não só de reclamação, mas de divulgação do Palmeiras. Então a gente tem um perfil de análise tática, que é muito legal. A gente tem perfis que acompanham só a base, que também são muito legais. Então, assim, são tantos campos que a gente explora, né, que envolvem o Palmeiras, e que o próprio Palmeiras poderia fazer isso, mas como não faz, a gente acaba assumindo essa função meio que espontaneamente, e é muito importante o seu trabalho. Agora, eu queria saber aonde você assistiu essa final do Paulista? Onde você estava? A final do Campeonato Paulista, eu havia comprado ingresso para ir para o jogo, aqui tava tudo certo para ir para o jogo, mas aconteceu um problema que eu não pude ir, de última hora eu tive que adiar minha ida pro jogo, e eu assisti na minha casa mesmo, e sozinho, que eu gosto de assistir jogo assim, porque eu no momento de jogo eu não gosto de discutir, debater, conversar, eu gosto de focar no jogo, fico muito nervoso nas partidas, né? E aquela final do Paulista não foi diferente. Eu assisti na minha casa sozinho. Mas a indignação foi tanta, porque... Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa com isso, gente. Tem que expor essas coisas. Isso não pode. No dia de amanhã, daqui uns dias, isso vai ser acobertado. Hoje, aí eu comecei a pensar em o que eu poderia fazer para expor essas coisas. Que legal. Isso. Hoje em dia, eu tenho 27 anos. Eu não vivi aquela partida da famosa final do Paulista de 93 contra os Gambá. Mas a gente, para quem não pegou para assistir aquele jogo na íntegra, né, assistir inteiro, você escuta a história de jornalistas, torcedores falando, como Neto fala que aquela partida eles foram prejudicados. Aí começou, eu fui pesquisar aquela partida, assistir aquela partida, E quem na realidade foi prejudicado naquela partida foi o Palmeiras. E quem escuta falar da imprensa e de jogadores rivais, eles falam que aquela partida foi comprada pelo Palmeiras, sendo que o absurdo Ah. aconteceu contra o Palmeiras. Não, a gente não pode ficar dando moral para que os torcedores dos outros times falam sobre nós. Primeiro porque tem uma inveja muito grande Exatamente. deles em cima do É apenas Palmeiras, por isso. né? É apenas. Eles têm uma Esse foi inveja o intuito muito da grande em página. cima do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras tem hoje muito, muito dinheiro e esse dinheiro não caiu do céu. Esse dinheiro não foi, ah, toque aí, Palmeiras. O Deus foi lá e deu um caminhão de dinheiro pro Palmeiras. Não. O Palmeiras é Sofrendo um clube muito bem localizado, azar de quem não é, tá? O Palmeiras nasceu em 1914 na periferia de São Paulo, porque hoje onde é a região central de São Paulo era a periferia, né? Hoje era o bairro da Água Branca, o bairro Pompeia, Água Branca, Perdizes, enfim, era uma zona afastada, bastante afastada do centro de São Paulo na época, né? Depois a cidade cresceu muito e hoje é praticamente região central. Isso daí é. O Palmeiras tem culpa disso? Claro que não. É mérito do Palmeiras existir desde 1914. Se fosse fundado agora, provavelmente seria fundado na periferia de São Paulo e não teria o acesso tão bom que tem hoje. Então, Palmeiras ganha por ter sido fundado em 1914, num local que prosperou. O Corinthians foi fundado em 1910 e não tem estádio. Agora tem estádio, né? Mas é em Itaquera, é longe pra caramba. E aí a gente vê a diferença Tem estádio vírgula, né? de O sucesso de um Corinthians estádio tem. de outro, né, Kleine? Então, esse é um fator. O estádio é bem localizado. A torcida Exato. comparece. A torcida não é modinha. A torcida não é casada com o resultado. É casada com o clube. A torcida paga o avante. O Palmeiras teve competência para montar o avante, para fazer um programa de sócio-torcedor. Muito bom, embora ainda possa melhorar em vários pontos, mas é muito bom, sem dúvida que é, porque é uma grande fonte de receita do Palmeiras. E eles só falam em Crefisa, eles só falam. Palmeiras ganha muito menos em televisão do que os outros clubes. Então, se a gente for dar Muito bola, bem. o que esses caras falam. Ah, porque o Palmeiras. O próprio presidente do Atlético Mineiro, ontem, falou: ah, se eu tivesse o caminhão de dinheiro do Palmeiras. E por que que não tem? Por que que não trabalha para não ter esse caminhão de dinheiro? Então, o que resta para ferrar o Palmeiras hoje é arbitragem. E aí entra esse trabalho que você está fazendo. Então, a gente viu toda essa sequência aí que você falou. Aí chegou 2000 e Campeonato Paulista de 2018. Você foi lá, deu um murro na mesa, falou assim: não vou fazer alguma coisa. Só que o Palmeiras continua sendo roubado. E foi eliminado da Copa do Brasil também pela arbitragem. Então, já são três campeonatos seguidos que o Palmeiras é eliminado no roubo. O brasileiro de 2017, campeão Corinthians. O paulista de 2018, campeão Corinthians. E a Copa do Brasil 2018, vice-campeão Corinthians. E quase, hein? E quase porque eles arrumaram um pênalti mandrake ali. Com VAR e Quase. tudo. Eu falei no começo da transmissão, né? O Palmeiras tornou um clube de primeira linha, né? Sofremos alguns anos aí. Graças a esse sofrimento muito. Quem aqui não vou cuspir pro alto? Sofremos de 2002 até 2014, final de 2014, sofremos muito. Tivemos um lampejo ali no ano de 2008, 2009, mas passamos por muito sofrimento devido o clube não estar no seu melhor momento. De 2013, 2014, ali, o Paulo Nobre fez um trabalho de reestruturação. Inclusive, eu sou uma das pessoas que no final de 2014, na eleição ali, era um dos contra o Paulo Nobre, odiava o Paulo Nobre naquela, que eu não entendia o que ele queria fazer. No, naquela venda do Barcos, em 2013, eu quase arranquei meus cabelos, que era um pontinho de esperança nosso que foi embora, naquela venda do Barcos, né? E no final de 2014, na eleição, a gente, acho que 90% dos torcedores que não faz parte do clube, que nem eu, não, eles queriam a saída do Paulo Nobre. E graças a Deus, não foi o que ocorreu, porque o Paulo Nobre reestruturou o Palmeiras. E agora somos um clube de primeira linha, temos elenco de primeira linha, temos um estádio de primeira linha, temos CT de primeira linha ali, salários em dia, contas todas pagas. Só que, infelizmente, aqui no futebol, não adianta você ter esse, todo esse trabalho, pelo menos aqui no futebol brasileiro, porque fatores extra-campos vem decidindo, né? Ô, Kleine, mas o que, que você acha? O que você acha que o presidente do Palmeiras deveria fazer para proteger o Palmeiras contra esses erros, entre aspas, de arbitragem? Eu acho que o presidente tinha que bater na mesa que não o Paulo Nobre fez em 2016, né? Porque eu acredito que aquilo fez todo o diferencial, porque o campeonato estava se desenhando, tanto na mídia, tanto no, pro Flamengo, nos acontecimentos em campo, estava se desenhando para o Flamengo. E o Palmeiras tem que ser alguém de dentro, tem que começar a bater nesses caras que vem batendo no Palmeiras. Tem que começar a bater na arbitragem, expor, reclamar, bater na mesa, falar aqui não vai levar na mão grande. O presidente tem que deixar bem claro que o Palmeiras não quer ser beneficiado. O Palmeiras não quer ganhar títulos que nem Brasileiro de 2005, Brasileiro de 2017, Campeonato Paulista de 2018. Torcedor palmeirense e todo palmeirense não quer isso, não quer esses asteriscos na tua história. A gente não, o Palmeiras não possui esses asteriscos na tua história, né? O presidente tem que defender o lado dele, mas não buscando benefícios, sim buscando a honestidade nos jogos, o que não vem ocorrendo, né? E acredito que um fator muito preponderante para o Campeonato Brasileiro de 2016 foi o Paulo Nobre expor toda essa situação para todo mundo na mídia. Deixou um dos jornalistas do mais flamenguista, que estava fazendo mais campanha para o Flamengo, Mauro César Pereira, gaguejando no ar. E é isso que tem que ser feito. Esses caras têm que ser rebatidos, não apenas pela torcida, porque esse trabalho que eu comecei a fazer da minha parte quanto à arbitragem é para realmente rebater esses caras que vêm trabalhando contra o Palmeiras. Só que esses caras têm muita exposição, né? Tá na televisão todo dia, então a gente não consegue. E eu acredito que esse trabalho tinha que partir do Palmeiras. O Palmeiras tinha que debater de frente com todo mundo, ter um setor ali dentro do Palmeiras para discutir e expor isso diariamente. Concordo com você. Defender o Palmeiras extra-campo Na também. Verdade, a gente não sabe o que, que um presidente precisa fazer para evitar que o time seja roubado. Porque ir na mídia e fazer, dar soco na mesa, isso não é difícil de fazer. Isso qualquer um faz, né? Só que eu não É sei até que difícil. ponto isso intimida, de fato, lá dentro dos círculos de poder das federações e confederações. Agora, alguma coisa tem que ser feita, né, Kleine? Alguma coisa é. E sabe quem que sabe o que tem que ser feito de Eu acho verdade? que tudo. Quem sabe isso é presidente. A gente que é torcedor, a gente não sabe disso. Porque o cara, para ser presidente de um clube, ele tem que saber defender um clube nos bastidores. Então, para isso, ele tem que ter sido vice-presidente, como o nosso atual presidente, Maurício Gagliotti, ele foi vice-presidente do Paulo Nobre. E o Paulo Nobre foi vice-presidente do Afonso de la Mônica. E o Afonso de la Mônica foi vice-presidente do Mustafá. Então, o vice, ele aprende com o presidente como que faz esse tipo de Exato. coisa. E isso vem desde as décadas, sei lá, de 30, 40, 50. Um passa para o outro. Então não adianta você chegar de paraquedas e falar assim: bom, agora eu vou ser presidente do Palmeiras. Você não vai nem começar a defender o clube em bastidor, porque você não sabe, ninguém te ensinou. Então você tem que passar por toda uma carreira política dentro do clube para aprender. E o Maurício teve esse tempo para aprender. Agora, o que é? Quais são essas atitudes que se tomam em bastidores? É coisa que se passa de um presidente para outro. Presidente de clube tem que saber. Nós, torcedores, a gente não tem como saber. Eu não sei se são coisas lícitas ou ilícitas. Eu sei que isso é feito em bastidor, por trás das cortinas. E se é por trás das cortinas, não é algo transparente, talvez não seja uma coisa muito bonita. Mas isso não acontece só com o Palmeiras. Isso acontece com todos os clubes. Futebol é um meio que tem essa característica. Então, cabe a nós querer e exigir um presidente que defenda o Palmeiras do mesmo jeito que os outros defendem os clubes deles. Se é bonito, se não é Exatamente. bonito, se é Eu feio. senti falta, Conrado. Eu senti falta, por exemplo, naquela partida contra o Cruzeiro no Brasileiro 2017, antes do confronto contra o Corinthians, eu senti falta do presidente ter aparecido, convocado uma coletiva no dia seguinte, ter exposto todos os erros, ter exposto o gol de mão, ter exposto aquele terror que aconteceu contra o Santos, quando o árbitro deu um gol irregular para o Santos e não deu um pênalti claríssimo no Dracena. Eu acredito que isso teria até feito toda a diferença, porque, querendo ou não, Conrado, o árbitro é um ser humano, né? Se o árbitro, alguns árbitros, eu acredito que eles têm a má intenção mesmo, mas alguns outros, os árbitros, eles são seres humanos, eles não. A imprensa tá a semana toda batendo no cara, pressionando, falando que aquele time ali, o presidente daquele time está lá falando dele, que nem o presidente do Corinthians fez, a imprensa trabalhando a favor. Quando erra contra um clube, por exemplo, se erra contra clube X, a imprensa faz um estardalhaço, é 5 dias na televisão. Contra erra contra um outro clube, é O juiz falado que que. errou contra o Corinthians saiu do campo chorando. Exatamente. É, e aquele, nunca mais ouvimos falar dele, Foi para né? terceira Aquele divisão. time. Então, acabou a carreira do menino. Aí você pensa, na dúvida, tem um lance lá, pênalti, opa! Será? Opa, se eu der para aquele time ali errar, eu cabo minha carreira. Mas se eu errar contra esse daqui, semana que vem eu tô voltando aí, tô de volta. Mas o Para Kleiner, quem que você você tem uma memória absurda para os erros, né? Você falou aí de cabeça um monte de erro de juiz, contou aí uma história. Como é que você faz para lembrar de todos esses, né? Você vai lá postar na tua página, o próximo jogo, inclusive próximo juiz é o André Luiz de Freitas Castro, né? Exato. Você tem aí a folha corrida dele? Como é que você faz para lembrar? Como é que você faz para buscar isso aí? Então, Conrado, quando acabou o Paulista ali, né, a gente passou a ter essa ideia, falou assim: nossa, antes de todo jogo, a gente tem que começar a analisar os árbitros, né? Vamos saber o que esse árbitro fez, o que esse árbitro deixou de fazer contra e a favor do Palmeiras, né? E a gente é bem amador, né? Eu não trabalho com informática, não entendo praticamente nada de computador, edição de vídeo. E fui aprendendo voluntariamente, fazendo edição no celular, fazendo Fuçando. edições assim na raça, se bem dizer, né? Inclusive, os primeiros vídeos que a gente começou a produzir, eles é tão amador que foi filmado do celular, filmando a televisão, É, eu passava lembro. na televisão. E a gente foi aprendendo a melhorar. E pesquisava na internet alguns árbitros. A gente não recorda o árbitro, né, que apitou o jogo. Isso não marca na nossa cabeça. Mas o jogo a gente lembra. Se falar aquele árbitro apitou Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, opa, eu lembro aquele jogo. Poxa vida. É que nem quando fala do Paulo César de Oliveira. Você pesquisa os jogos do Paulo César de Oliveira, O Paulo César Oliveira apitou o clássico contra o Corinthians, expulsou o Danilo, que deveria ter expulsado o Liedson. O Ralf deu uma cotovelada no. Você lembra daquele 2011, jogo? né? Porque jogos marcam, né? E eu comecei uma pesquisa bruta na internet, pelo site da CBF. Só que quando a gente achava um árbitro, a gente tinha que ver todos os jogos do árbitro, todos o que o árbitro apitou, jogos de adversário, e a gente não conseguia. E uma ferramenta que beneficiou demais para ajudar a fazer esse trabalho foi o próprio site do Verdazo, né? Que a gente entra ali, a gente digita o nome do árbitro, vê todas as partidas que aquele árbitro Isso. trabalhou do Palmeiras. E eu acho que esse trabalho, se hoje continua, é graças ao trabalho que você iniciou aí no Verdazo, né? Que ajudou a gente a dar prosseguimento, porque era muito difícil anteriormente a isso, né? E a gente entra no site do Verdazo lá, que nem o André Castro aí, que será o árbitro do próximo jogo. Entramos ali no Verdazo, e graças a Deus esse é um árbitro que não tem. A gente pesquisou todos os jogos dele, e vendo a lista de jogos deles que a gente conseguiu ali no Verdazo, ele já tem No Verdaz a gente entra e tem todas as informações que a gente precisa ali, né? Sobre aquele árbitro, quantos jogos que ele trabalhou. E fazendo pesquisa daquele árbitro, não recordei nada do que ele poderia ter feito contra o Palmeiras, né? Sabe qual é o problema desse juiz? O problema desse juiz é que ele é um dos caras que mais dá cartão. É uma característica Exatamente. Dele ser um juiz que dá muito cartão. E o Palmeiras está com 9 pendurados e o próximo jogo é contra o Flamengo. Então, são nessas nuances que a CBF faz as mutretinhas dela. Então, botar... Exatamente. Próximo jogo é com o Flamengo, põe o André Luiz. Sabe, nem precisava ter 9 pendurados. Pô, põe o André Luiz que ele vai dar cartão, vai dar amarelo e vai dar vermelho. E pronto. Só que eu fiquei contente com esse árbitro pelo seguinte, eu pesquisando o histórico dele, né? Eu não achei nenhum erro direto dele. Não puxei as partidas deles, que a gente tem uma memória boa sobre partidas, só que partida lá de 2011, 2013, a gente não recorda com 100%, né? Então, às vezes, quando nós pega um árbitro... Só aquelas que mais cabeludas, né? Se a gente tem... Assim, eu lembro que eu fiz no Verdazo uma vez, aliás, até achei muito legal que você falou que você usa o Verdazo como ferramenta para fazer o seu trabalho. Então, essa é mais uma prova... essa é mais uma prova, Kleine, de que essa postura colaborativa da mídia palestrina, ela só tem a acrescentar ao Palmeiras. Então, o que um faz de bom ajuda o outro, e isso acaba virando uma bola de neve positiva, né? Onde a gente consegue, assim, o meu trabalho ajuda o seu trabalho ajuda o do outro ajuda o meu, e assim a gente vai fazendo um negócio cada vez melhor e preenchendo lacunas, que às vezes a gente... Pô, o Palmeiras poderia fazer isso, né? Mas não faz. Então, se o Palmeiras não faz, a gente faz, e acho que é por isso que a gente é a torcida mais... A torcida do Palmeiras é a torcida mais foda da internet. Vamos falar em português, claro. Queria só lembrar o pessoal do chat para fazer superchat. Está liberado para fazer superchat, tá? Para fazer perguntas para o Kleine. Façam as perguntas no chat também. Eu estou dando uma olhada aqui no chat. Já peguei umas 2 ou 3 perguntas bem legais aqui para fazer para o Kleine. Vão fazendo aí, que daqui a pouco a gente vai bater papo aqui. Vamos colocar vocês aí na conversa também, tá? Kleine, André Luiz tá ok para você, né? Mas o Roberto Tobar é o árbitro que também já tá escalado pro jogo contra o Boca Juniors. Só tem um jogo dele, né? Que foi exatamente contra o Boca na Bombonera. Então, interessante a trajetória desse cara. Que é? Você notou? Você lembra de alguma coisa do jogo do Boca? O que você tem para falar do Tobar? Então, voltando lá atrás, né? O Boca Juniors também foi... Para mim iniciar esse trabalho aí, o Boca Juniors também foi um fator preponderante, porque logo após o confronto contra o Corinthians na final do Paulista, a gente ia enfrentar o Boca Juniors. Aí a gente já saiu daquele assalto no Campeonato Paulista de Itaquera. E logo em seguida vamos enfrentar o Boca Juniors. Aí já veio aquela lembrança de infância em 2000, quando nós perdemos a final para eles. Aquele pênalti, que é, inclusive, eu deixo fixado esse lance na minha página lá, né? Aquele pênalti no Asprilha, que com certeza teria decidido aquela final da Libertadores. E depois, em 2001, no ano seguinte, sofremos de novo com o Boca Juniors na Bombonera, com o famoso Baldaquino, né? Eu falei, meu Deus, acabamos de ser assaltados em casa, aqui agora vamos enfrentar o Boca Juniors. A gente eu preciso ser feito alguma coisa. Já saí do sistema, agora vamos para o sistema argentino. E graças a Deus, nos primeiros 2 jogos aí da primeira fase contra o Boca Juniors, não teve a arbitragem, não teve nenhuma interferência no resultado. Inclusive, o Roberto Tolbert, que vai apitar o jogo na Bombonera, né? Agora na semifinal da Libertadores, ele apitou o jogo na primeira fase. E lá teve, se eu não me engano, 2 gols anulados do Boca Juniors, mérito do Bandeirinha, né? Lances difíceis e foi 2 gols bem, bem anulados, né? Conseguimos um grande resultado lá na Bombonera, 2-0. E se o juiz tivesse má intenção naquela partida, pelo menos os Bandeiras tivessem alguma má intenção naquela partida, a gente, com certeza, aquele resultado não teria... não teria vindo, né? Deixa eu te falar uma coisa sobre isso, cara. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. É, a gente fala de juiz mal intencionado, bem intencionado. Você lembra quem apitou a final da Copa do Brasil de 2015? Lembro muito bem. Inclusive, a final da Copa do Brasil 2015, a gente tem que ressaltar o primeiro jogo também, né? Que o Barros, onde, né? O pênalti no Barros. Exatamente. Mas e a final, jogo a final, tava... final? A final, final, você lembra quem apitou? Lembro, foi o mesmo árbitro do jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão do ano passado. É aí que eu queria chegar. Éber Roberto Lopes. O Éber Roberto Lopes. Ele exatamente. É um dos melhores juízes, tecnicamente, do Brasil. É um cara que sabe apitar um jogo. Sabe muito. Sabe apitar. O Sandro Mirahit também sabe apitar, tanto que ele vive indo para a Copa do Mundo. O Carlos Simon, que era um dos maiores ladrões da história da arbitragem, quando ele queria, ele sabia apitar muito bem. Então, onde eu quero chegar, Clene, é isso daí. Queria falar isso para você e falar isso para o pessoal que está assistindo a gente. A maioria desses juízes, todos, quando eles querem apitar bem, eles apitam. Quando eles não estão instruídos, eles fazem direitinho o papel do árbitro. Agora, muitas vezes, eles estão instruídos a fazer uma operaçãozinha para um lado ou para o outro, normalmente é contra o Palmeiras. Então, a gente fala assim, esse Roberto Tobar, ele apitou super bem no primeiro jogo. Não quer dizer que ele não vai roubar a gente... na quarta-feira. Não quer dizer nada. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. O Palmeiras tem que ser muito forte nos bastidores, tem que atuar nos bastidores, tem que se defender. Como faz, eu não sei. Agora, uma coisa eu já aprendi, eu tenho 47 anos e acompanho futebol desde 5 ou 6 anos de idade. Uma coisa eu já aprendi, você nunca pode elogiar um juiz. Nunca! Não, não pode. Por isso que eu acho que seu trabalho é tão, tão importante e tão fundamental. Você está de parabéns, cara. Juiz e goleiro é difícil de se elogiar, né? Mas, analisando o Éber Roberto Lopes, né? Que foi o árbitro ali, ele tá perto de aposentadoria, né? O Éber, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, que ele apitou Palmeiras e Cruzeiro, ele tava até afastado. Surgiram com ele na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele... dá a impressão, não estou induzindo nada, mas dá a impressão que ele entrou para fazer algum serviço, porque ele ficou afastado praticamente o ano todo, que ele está próximo da aposentadoria, e a CBF resgatou ele na reta final daquele Campeonato Brasileiro. Esse ano você pode perceber que ele também está sumido. Não se ouve falar de Éber Roberto Lopes, ele está próximo de aposentar. Apitou, na minha opinião, muito bem a final da Copa do Brasil, apesar de ter deixado o Ricardo Oliveira apitar o jogo junto, né? Vale ressaltar também que aquela Copa do Brasil foi um outro campeonato que fomos prejudicados, que poderíamos ter perdido no apito. Que no primeiro jogo, o Luiz Flávio de Oliveira, se eu não me engano, agora não estou com levantamento aqui, mas me vem o irmão do Paulo César de Oliveira, ele entrou naquela partida e... a partida encontrava-se 0-0 e o David Braz fez um pênalti claríssimo para expulsão em cima do Barros, que estava na situação clara e iminente de fazer o gol. O juiz, além de não marcar o pênalti claríssimo, consequentemente, nem cartão deu para o Santista. E logo após esse ocorrido aí, o Santos fez o gol. E se o Nilson faz aquele segundo gol lá, que era uma partida que era uma... muito possivelmente a nossa história poderia estar toda mudada hoje. Porque aquela Copa do Brasil foi um fator preponderante para esse ressurgimento do Palmeiras, né? Sim, mas também se a gente for ver, tem vários pontos na história que se acontece uma coisa contra o Palmeiras, muda, mas também se acontecesse a favor, também mudaria muita coisa. É o tal do efeito borboleta, exatamente, né? Exatamente. E aí, mas o gol do Nilson, o gol que o Nilson perdeu, a gente tem um monte de gol. A gente tem um monte de lance para lamentar também que aconteceu, que seria a nosso favor e que, puta, muitas coisas seriam diferentes se tivesse acontecido. Por exemplo, vamos pegar a final contra o Vasco em 97... Vamos pegar a final do Mundial, que anulou o gol do Alex. Então, sabe, tem tanta coisa. Exatamente. Então, aí é futebol, né? E acho que é até por isso que o futebol deixa a gente tão apaixonado, deixa a gente tão hipnotizado e sempre exatamente. Querendo ver o próximo jogo. E faz caras como você que moram a quantos quilômetros? Rio Preto é 300 quilômetros de São Paulo, né? 150 quilômetros aproximado da capital. Então, e apaixonado, e sabe? Então é isso que o futebol faz com a gente. Clênio, tem uma pergunta aqui para você, cara. Uma pergunta muito boa. Que eu vi aqui do Igor. Ele fala assim: Clênio, você que estudou melhor o assunto, qual é a sua opinião? Os juízes operam mais contra a gente nos lances capitais ou nas pequenas decisões de lances, faltas, laterais invertidos, etc.? Olha, há juízes e juízes, né? É que nem, deixa eu recordar a partida aqui, contra o São Paulo, o Hilton Pereira de Sampaio, ele é um árbitro que na minha opinião, ele trabalha nas duas frentes, né? Ele arrebenta a gente com faltinhas. Por exemplo, o Felipe Melo foi até suspenso da partida contra o Grêmio por causa de um lance que, na minha opinião, a falta é até discutível, em cima do Nenê. Um lance que o Felipe Melo dá um carrinho na bola e o Nenê perde a bola e se joga no chão. Ele dá, além do amarelo suspensivo para o Felipe Melo, ele marca a falta para o São Paulo, que inclusive essa falta originou um cruzamento na área que por pouco não saiu o gol do São Paulo. Nem vamos entrar no mérito ali do lance do goleiro Sidão lá, que fez a defesa fora da área. Nem vamos entrar nesse mérito. Então o Hilton Pereira Sampaio, ele é um árbitro que mata o jogo primeiro com faltinha. Mas sempre quando tem um lance capital para ele, que ele tem que decidir, também ele decide contra o Palmeiras. Eu acredito que a maioria dos árbitros, ele trabalha nesse método mais sorrateiro, né? Os árbitros mal intencionados, que nem o Delson, o Hilton Pereira Sampaio, que são, na minha opinião, são árbitros que tinham que ser banidos das partidas contra o Palmeiras. Mas quando eles estão mal intencionados mesmo, quando não dá no lance fazer na miúda, eles trabalham no lance mais claro. Isso que temos que tomar cuidado contra o Boca Juniors. Na verdade, das duas coisas, né? Porque eu penso assim, o juiz, quando ele está encomendado, ele tem duas formas de atrapalhar. São exatamente as duas formas que o Igor mencionou. Uma é em lance capital, exato, que foi, por exemplo, como o juiz do final da Copa do Brasil ajudou o Corinthians, né? Inventou um pênalti do nada com o VAR e tudo, a marca. Agora, mas isso são medidas extremas, medidas desesperadas. Agora, o jeito mais comum disso acontecer é realmente nos lances pequenos, nos lances menores, picotando o jogo, quebrando o jogo, dando cartão para jogadores-chave. Então, são as duas formas, são técnicas diferentes que os juízes usam para direcionar o resultado de uma partida. Isso aí não tem a dúvida que acontece, tá? Isso acontece. Agora, o que eu queria perguntar para você, Clênio, eu queria que você desse sua opinião pessoal sobre alguns árbitros, tá? A gente já falou do Weber, a gente já falou do Daronco, né? Você já mencionou sobre o Daronco. O que você acha do Ricardo Marques Ribeiro, o Margarida? Que apitou o último jogo do Palmeiras, né? Isso. Esse é o árbitro que mais, que na minha opinião, ele é o árbitro que mais trabalha nesse método de matar o jogo nas faltinhas, né? Ele é um árbitro que consegue ver pequenas faltas para o adversário, mas lances mais claros para nós ele não marca. Nessa partida contra o Cruzeiro, por exemplo, vários lances no Dudu, por exemplo, que o Cruzeiro matava o contra-ataque. Contra o Grêmio. O Grêmio matava o contra-ataque, faltas no Dudu, muito claro, ele deixava o jogo seguir. Mas quando acontecia do outro lado, ele arrebentava nós com essas faltas, né? O Ricardo Marques, ele é um árbitro que costuma ser meio incoerente, só que ele não... E toda partida nossa, ele adora ignorar o pênalti, né? Isso é fato. E o que você Ricardo acha Marques. Do... Tem outro que eu queria que você desse sua opinião. O que você acha do Jailson Ribeiro Freitas? Árbitro da Bahia. Faz tempo que ele não apita nossos jogos, né? Faz tempo que eu não ouço falar dele, né? Deixa eu lembrar que a última partida que ele apitou... Ano passado, eu lembro desse árbitro, ele apitando um jogo do Palmeiras, né? Na minha opinião, ele foi muito bem, né? Contra o Flamengo, porque foi um jogo até tenso que apitamos lá na... E, na minha opinião, ele foi muito bem, apesar de marcar um pênalti contra nós. Ele também apitou a semifinal contra o Cruzeiro, 3-3, né, ali no Allianz Parque. Esse árbitro, ele, no geral, ele não costuma muito prejudicar o Palmeiras, pelo menos que me recordo de cabeça, né? Ele é aquele árbitro que voltou atrás também na expulsão do Egídio, lá na Arena Condá, aquele ano de 2015, né? Só que era uma partida que já estava praticamente perdida também, quando ele voltou atrás da expulsão, que ele estava errando. Gerou até muita polêmica na época, né? Mas, para você ver, esse árbitro ele não tem tido muitos problemas em jogos do Palmeiras e a gente não ouve falar muito dele mais, né? Tá sumido no futebol aí, não sei por quê. Seria até interessante de fazer uma pesquisa sobre isso. Tá. Outro árbitro que eu queria que você desse uma pincelada. Eu lembro do Jailson, muito, não pelos erros que ele cometeu contra o Palmeiras, viu, Kleni? Eu lembro muito do Jailson porque ele erra muito, porque ele é muito atrapalhado, porque nenhum jogador gosta dele, porque o jogador, quando vai jogar, quando ele apitando, ele fica muito inseguro, ele fica... Esse cara vai errar, sabe? Eles não sentem firmeza no juiz. Mesmo os juízes mais ladrões, quando eles estão bem intencionados, eles querem apitar, aquilo que eu falo, eles apitam direitinho e o jogador joga tranquilo. Eu sinto que jogadores com juízes como esses, tipo Margarida, tipo Jailson, tipo Delson, caralho ruim, que são péssimos, eles são horríveis. O jogador fica tenso, né? Ele joga nervoso, o jogo é mais nervoso quando esses caras apitam. O Jailson, eu entendo ele mais como um árbitro diferente dos outros, não acredito que ele seja mal intencionado. Ele é um árbitro também. Ele sente a pressão. Ele não é um árbitro que sabe lidar com pressão. Só que em jogos do Palmeiras, ele no geral, ele não tem comprometido, essa é a melhor palavra, né? Não tem mesmo. Eu não lembro assim, de um jogo do Palmeiras que ele tenha prejudicado o Palmeiras. Mas o que eu acho interessante é o seguinte. Se esse cara ele não faz os esqueminhas da CBF, pelo menos a gente não lembra dele participando de grandes roubos, mas ao mesmo tempo ele é ruim, ele deixa todo mundo tenso, todo mundo nervoso, as arbitragens dele são muito atrapalhadas. Que diabo esse cara tá fazendo apitando o jogo da Série A, cara? Ele é horrível. Então, porque assim, a gente entende juiz que é ruim participando desses jogos quando ele tá no esquema. Então ele acaba sendo uma ferramenta do sistema ali pra conseguir os resultadinhos. Agora, no caso do Jailson, a gente não vê ele fazendo isso. Então por que que ele é juiz? Por que que escalam ele? Isso que eu queria entender. Mas vamos em frente. A CBF... Fala. Na verdade, eu acho que a CBF tinha que fazer um trabalho, um escalonamento... Tinha que mudar todo. Eu acho que essa questão de arbitragem tinha que ser revisto, né? Desde do chefe da arbitragem, o Coronel Marinho, que já tem uma história aí contra o Palmeiras, né? Tinha que ser tudo revisto, os árbitros tinham que ser melhor respaldados, né? Serem mais cobrados, né? Árbitro, na minha opinião, tinha que dar entrevista pós-jogo, né? Tinha que expor o árbitro. Por que que só quando erra contra o Corinthians o árbitro é exposto? Por que que o árbitro da final do Paulista teve que dar entrevista? Sabe o que eu acho que tem que fazer? Sabe o que eu acho que tem que fazer, Kleine? O único jeito. Porque se você muda o chefe de arbitragem, eu já vi mudar chefe de arbitragem umas 500 vezes. Sai um, entra outro, o esquema é o mesmo, o sistema é o mesmo. Sabe o que eu acho que vai resolver? O dia que um procurador... alguém do Ministério Público falar assim, olha, tá liberada a escuta telefônica em todos os envolvidos na arbitragem brasileira. E monta um sistema de escuta. Os caras nem vão estar sabendo. A hora que eles perceberem, fala assim, ó, tem prova de roubo aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Vai todo mundo pra cadeia. A hora que botar nego na cadeia, e fala assim, ó, a partir de agora tá todo mundo sujeito a esse tipo de coisa. Então vocês tratem de apitar direito e tratar o futebol com o respeito que o futebol merece. O dia que isso acontecer, aí conserta a arbitragem. Se isso não acontecer, nunca, nunca pode mudar. Eles vão tirar um cara que comanda o esquema e colocar outro para... Ó, seja honesto. Claro que não. Enquanto eles não tiverem medo das consequências, nada vai acontecer. Aqui no Brasil, as pessoas não têm interesse de ir a fundo nessas coisas, né? Inclusive, a final do Campeonato Paulista, né? Que é mais do que exemplo, que a final do Paulista, que foi abafada, que inclusive, as próprias instituições aí, o STJD, são instituições corruptas, instituições que trabalham em prol de clubes, determinados clubes, né? Começa a partir daí. É, a final do Paulista, por exemplo, hoje, se for analisar friamente, de cabeça fria, vamos analisar se tivesse o VAR na final do Campeonato Paulista. O princípio do VAR, eu acho que na minha opinião, sou muito a favor dessa ferramenta, que se houver erro com o VAR, na minha opinião, o árbitro tem que ser caçado, tem que ser e esse árbitro da final do Wagner Nascimento Magalhães. É, ele tinha que ser afastado, porque é um crime que ele cometeu. Só que não só ele. O Wilton Pereira Sampaio, que é o árbitro que estava lá assistindo, que chamou o árbitro para ver o lance. O árbitro, quando chama o outro árbitro para ver o lance, ele já induz né? O árbitro. Exato. Já induz o árbitro. Porque o princípio do VAR, Conrado, vamos analisar se tivesse o VAR na final do Paulistão ali. Os quatro lances de pênalti que, na nossa opinião, que tem lá, quatro lances discutíveis de pênalti. Na minha opinião, dois deles são muito claros. Só que o VAR em si, o árbitro, ele tem que... O lance, se cabe interpretação para não pênalti ou pênalti, se o lance é totalmente interpretável, o VAR não tem que ser acionado. Tem que valer o que se marcou em campo. Então, se nós analisar friamente a final do Campeonato Paulista, essa é a ideia do VAR. Porque o lance do Dudu, apesar de eu entender que o lance é claro, algumas pessoas interpretam como não pênalti, algumas outras interpretam como pênalti. Então, nesse caso, o árbitro de vídeo não tem que interferir. Ó, é um lance totalmente... Se o árbitro perguntar no fone, o árbitro de vídeo só tem que informar que é um lance de interpretação e tem que prevalecer o que ocorreu em campo. Esse é o princípio do VAR. O VAR só tem que entrar quando é um lance claro. Quando, por exemplo, que nem um lance do Ralf aí na final da Copa do Brasil, é um lance totalmente de interpretação. Apesar para a pessoa ver pênalti ali, ela tem que fazer muita, mas muita força. Eu discordo de você. Eu acho que não tem que fazer força. Aí ela tem que estar realmente ou mal intencionada ou muito sugestionada. Sabe o que eu acho que pode ter acontecido? O Wilton Pereira Sampaio queria que marcasse o pênalti. Aí ele chama o Wilton, o Wagner. Ó, vê esse lance aí. E aí o juiz, sugestionado, fala, puta, eu acho que isso significa uma ordem para eu marcar o pênalti. Aí ele vai lá e marca. Aí, segundo lance, no gol do Corinthians que eles anularam, que tem aquela mão do Jadson no peito do... De quem? Do Dedé? Do Dedé. Isso, do Dedé. Aí o Wilton pensa assim, bom, eu vou chamar o juiz só para falar que o VAR tá isento. Mas aí ele vai ver que não foi nada e vai dar o gol. Aí como funcionou a cabeça do juiz? Puta, eles me chamaram. Puta, eu acho que eu tenho que anular. Aí ele entendeu a mensagem errado. E aí ele acabou anulando o gol do Corinthians. Nada me tira da cabeça que foi isso que aconteceu. Mas isso é uma dedução minha, de palmeirense. E não, é clubista mesmo, a gente é clubista, certo? A gente tá aqui porque a gente não é neutro porra nenhuma, mas pra mim foi isso que aconteceu. As quartas de finais da Libertadores aí, eu acho que todo palmeirense aí que deve ter tido mini infarto na hora que aquele árbitro foi chamado pra ver a possível pênalti do Mike, aquela mão totalmente colada no corpo. Aquele árbitro que estava na cabine de vídeo lá, ele chamar o árbitro para ver aquele lance é uma tremenda sacanagem, porque, gente, aquele lance não é pênalti nunca. E o cara chamou o árbitro, ali chamando o árbitro para aquilo lá, ele induz o árbitro ao erro, só que aquele árbitro foi muito firme na foi sua firme, condição, né? Isso, e não marcou o pênalti corretamente. Só que nisso, ó, eu tive uns dois mini infartos naquele momento lá, porque quando chama o árbitro no vídeo, é muito não difícil. Morre não, cara, não morre não, que a gente precisa muito do seu trabalho. O Flávio F., que é lá de Aracaju, lá no Sergipe, ele tá falando aqui que acompanha muito o seu trabalho, tá te dando os parabéns. Obrigado, Flávio. Ele tá inclusive mencionando lá que lá no Sergipe eles têm um juiz muito ruim chamado Antônio Denival de Moraes, que inclusive já roubou a gente. Nossa. Depois eles vão pesquisar o que esse cara já fez contra nós. Não pode falar. Então, já roubou a gente, segundo o Flávio aqui, vamos pesquisar. Eu queria, cara, realmente agradecer a tua presença. Ó, passou voando, você vê, já tá na hora de acabar. Queria agradecer você pela sua presença aqui e queria agradecer você principalmente pelo seu trabalho. Queria encorajar você a não parar nunca, a você sempre melhorar, sempre que você puder. E se o tempo tiver curto, se não tiver dando, continua fazendo só o que você já está fazendo, que já está bom. Está ótimo, tá? E que a gente muito continue obrigado aí, cada um sempre fazendo o que está ao seu alcance para ajudar o Palmeiras. Já que o Palmeiras não faz, tem coisas que nem é para fazer mesmo, mas o que o Palmeiras devia fazer, o que o Palmeiras não faz, a nossa torcida faz. Então, obrigado, muito obrigado por estar fazendo a sua parte muito de forma tão brilhante, pelo cara. Espaço, né? Muito obrigado, eu digo eu, pelo espaço. A gente faz esse trabalho voluntário aí. A intenção é essa mesmo, de informar o torcedor palmeirense, inclusive aquele torcedor que vai assistir na televisão, que vai assistir o jogo no estádio. É o torcedor para ele saber quem que tá ali comandando aquela partida. Essa é a intenção de expor. Eu quero que esse meu trabalho ele seja reduzido. Eu não quero trabalhar com isso. Eu quero que acabe esses erros. Se Deus quiser, mais para frente aí a gente acabem esses erros. Eu peço também para a galera aí que acompanha aí, que segue a gente lá no Twitter também, sempre quando tiver uma ideia, lembrar de algum lance, de algum árbitro, porque a gente faz esse trabalho aqui, graças ao Verdazzo, colabora bastante com a gente, com as informações, mas muito da gente pesquisa lá o árbitro, mas a gente não lembra de todas as partidas, né? As que a gente consegue lembrar, a gente posta lá. E sempre quando a galera lembrar de algum árbitro, de algum evento que ocorreu daquele árbitro, teve muita gente que já me ajudou com informações. Eu lembro quando eu fui fazer o dossiê sobre o Jean-Pierre Gonçalves. Eu não me recordava, mas ele foi o árbitro que anulou o gol do Barcos, com certeza com informação externa. Foi o primeiro caso de... Lá no Beira-Rio. De interferência externa. E eu não me recordava que era ele o quarto árbitro daquela partida. Quarto árbitro é difícil a gente lembrar, hein? Muitos torcedores... Oh, o Jean-Pierre. E acredito que a galera colaborando aí também... Vamos fazer essa página mais forte em prol de ajudar o Palmeiras. Essa é a intenção. Eu queria pedir para você, se você permite que eu use os seus tweets no pré-jogo. Então, toda vez que tiver um pré-jogo, eu vou procurar lá nos teus tweets o que, que você já publicou sobre esse árbitro para ajudar o pessoal a lembrar a folha corrida de cada um deles. E mais, queria convidar o pessoal que está assistindo a sempre interagir com você e lembrar que o próximo árbitro fez, te ajudar todo mundo. Assim todo mundo faz um pouquinho, né, nesse trabalho tão importante. Exatamente. A gente com todo pré-jogo, né, a gente faz essa pesquisa do árbitro, recorda os jogos. Quando a gente identifica, relembra algum fato que ocorreu com esse árbitro, a gente vai na internet pesquisar. É que nem você falou, né? Graças à torcida palmeirense ser bem engajada, hoje a gente tem o suporte de sites que nem o seu, o Verdazzo. Tem um outro site que eu comecei também a usufruir aqui, que está me ajudando muito, que é um blog de arquivos Palmeiras, que lá tem vários jogos completos do Palmeiras, né? Porque muitas vezes você vai pesquisar um jogo, a imprensa ocultou um lance que foi preponderante para aquele jogo. Só que aí quando a gente... Você entra nesse site, tem a partida completa, você consegue rever completa a partida e tem beneficiado bastante para também fazer os vídeos. E o apoio da galera aí acompanhar e relembrar os lances, os jogos aí que eu não recordar também, vai ser primordial. É que nem eu falei, em prol de ajudar o Palmeiras. É, eu acredito que a gente esconde o árbitro antes da partida, vendo o que aquele árbitro fez ou deixou de fazer, a gente já estamos cientes de com quem a gente vamos lidar em campo. Muito e bem. De que forma temos que cobrar esse árbitro. Muito bem, meu caro. Mais uma vez agradecer a sua presença aqui e recomendar a todos que sigam, prestigiem e colaborem com o trabalho do Kleni. Valeu, Kleni. Obrigado, Conrado. Um grande abraço para todo mundo aí. Avante Palestra. Valeu, valeu. É isso aí, rapaziada. Com essa rápida entrevista, rápida não, né? Uma hora de entrevista, a gente termina o Periscatso de hoje. Foi diferente, foi legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês prestigiem o trabalho da mídia palestrina, não só da gente que está há 12 anos na estrada, mas de todo esse pessoal que está começando. Você vê, o Kleni começou agora em abril e já está fazendo um sucesso absurdo. Por quê? Porque o trabalho dele é super importante, super consistente. E tem também outros perfis muito importantes no Twitter que também merecem todo o apoio. Então, essa vai ser uma nova direção que a gente vai seguir aqui no Periscatso, de trazer para vocês, sei lá, periodicamente, um perfil para vocês conhecerem melhor, para o cara se apresentar, para vocês terem a cara dele, né? Para vocês saberem com quem vocês estão interagindo, quem é essa pessoa que está lá no Twitter fazendo esse trabalho. Então a gente começou essa linha hoje com o Kleni e esperamos fazer vários aí pela frente, tá bom? No mais, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, a audiência de vocês, a companhia de vocês em mais um Periscatso. E a gente volta domingo, né? Domingo tem jogo, Palmeiras e Ceará, a partir das 15 para as 4 da tarde. Eu e Bruno Zaniolo estaremos acompanhando mais uma partida. Faltam 9 para mais um título. Então é o primeiro de 9 passos para a conquista do título. E o Palmeiras estará no Pacaembu e 3 pontos serão fundamentais e a gente espera que vocês estejam com a gente na busca por eles. E segunda-feira a gente volta com o Periscatso normal, tá? E tem bastante assunto. Coisas que a gente até poderia ter falado hoje, mas acho que valeu a pena essa desviada, porque eu acho realmente fundamental que a torcida do Palmeiras fomente essa interação com outros perfis, com gente nova que está cheia de gás, cheia de boa vontade para ajudar o Palmeiras. Valeu? Obrigado mais uma vez pela companhia. Até domingo, na transmissão ao vivo, direto do Pacaembu. Um grande abraço a todos. Tchau. Mas tá ao vivo ainda, né? Ou não? Tá ao vivo? Tá ao vivo.